meio chama controle, o chama é 6322. Controle 1208, tá chamando 6322, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, o chama é 6322. Chama 322, contato radar, sobre 350, direto Jambu. Baixa 3815 Guarulhos, aprovado 340, depois o 10, Taubaté, sendo Bravo Eco, e posto o nome Rota. decolada 10, curva direita, saída Sango 1, Serra Alfa, Novembro de Torosca, 1, Sango 1, após Leda e após Motiva, aciona o transponder 5121, controle Salvador, 120, decimal 8. 140, encontro 10, Salva 7, China, 10, primeira curva direita, Sango 1, Leda Motiva, 120, transponder, 120, decimal 8, controle Salvador, 10, 3, 8, 5, está pronto para puxar equipamento na portão 5. Correto, está livre de acionar, chame táxi, está 38 no 5. Chaleme é 322, chame São Francisco, 12, decimal 85, PM 25, decimal 45. Fala 2685, Carão 25, chamar pela 322. Aprovado, segunda direita via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0. O ponto de espera é ponte pronto, altímetro no 019. Salvador, chama de identificação, 2 para 4 no Tese, chama 0 no mais 2 pontos. Bravo, Oscar November, Fox. No 5 da Colas 49, controle 120 da Cima 8, bom voo, boa noite. 1208, baixa 3D pra 5. 3815, chame centro, Recife, 128, decimal 3, 5, termo, 23, decimal 8. 3, decimal 3, no 10, eu chamo 0, no 8, livre ele, essa faixa do lado. Sou Chanel 6313, completa a aproximação, chamo Termino 8, decimal 9, 5. Altímetro no 019, o vento é variável com 03 nós e chuva leve sobre o campo. Tempo autorizado 1 no 0. Solo 06, à direita, prossegue táxi na minha escuta via Eco, após Alfa, Juliette, o portão 02. Eco, Alfa, Juliette, 02. Se quiser. Target 230, go ahead. Yeah, what is the target you put speculating here this evening? Confirm your first array. Name, I make it. This is it. Array upper 0-0, the departure will be Momo departure with Nenning transition. Okay, the Momo departure with Nenning transition. Estação West Cozumel November, estação de contato radar 55 milhas, sudoeste do VL em Salvador, Mateus 095, reporte para descida, vai na prova do VL em Salvador. Paramos 5003, o Eco Zulu November. 230, Raj, copy. Falcon 230 clears to Miami at level 360, fly over 020 to Arnon, Alpha Romeo, November, Alpha Mike, Arnon, position, then Upper Mike 791 to Bravo Golf, India, and after according to our platform, which departure for 010, after departure lifespan, Momo departure. Mike Oscar departure with Nennings transition. November Echo, November India Mike Nennings. Scott 5126 and control departure frequency 120.80. Bravo Golf India, since flight command route, taking off runway 10, the Momo departure, Nennings transition, squawking 5126, departure 62120, that's what we command at 230. For the first runway, upper 020 to Arnon, Alpha Romeo, November, Alpha Mike, Arnon, and then upper Mike 791, after. Okay, upper Zulu 20 to Arnon, and then upper Mike 791, and flight center to BGI, then flight center is American 230. That's for that, American 230, send 10, report to when we're at push and start. Ready to push and start, and Charlie 0, show controle de Salvador, chama identificação. Esse mantém a nível 050, ajuste no 018, chegada no Médio. Eu estou para o curso localizador, curva à direita na prova 0620, desça para 3 mil pés, ajuste no 018, livre LS, após estabilizado número 1. Este é o controle de Salvador, tinha identificação. Esse mantém a 4 mil pés, ajuste no 018, chegada a 10. vai ser em pouso autorizado, né? 35, vento 290 graus com 03 nós, pista molhada. Marque 2-3-0. Flat that, relado e passa.